agora vai. Sai a zica, fica azul o céu. Agora vai. Sai pra rua, solta a tua voz. Fácil não é. A estrada é longa, a montanha é alta, o mar profundo, mas todo mundo cabe no coração. E uma hora vai. A vida é tua, é só tua, só tu és capaz de saber ou aprender. Mas se não for, a maravilha que...